Volta na parte de 5 horas. Decolou 37, controle 1-1935. 3890, seu pronto para o táxi, tem 73 a bordo, 4 horas e 40 alterna a Fortaleza. Coragem azul 2783. Oi, quando não tem 118 desse balanço, quem é galo 014? Cuidado 4 azul, seu livro TV Índia, ponto para a torre 1895, está com 7373 a bordo. Táxi, contorno no grande pátio, índio, ponto de estrada, pista 10, chama a torre, quando pronto, em 118-195, QNH 1014, por favor. Pista 10-014, grande pátio, índio, ponto de estrada, pista 10, 118-195, QNH 1935. 1935, um bom dia. Bom dia. Volto para a posição de número 06 no pátio principal. 265, pode seguir a aberta. Confirma a aeronave que chamou com solo muito baixo de transmissão. Tango Mike X-Ray Delta na posição 14 remota, solicito reboque para a posição de número 06 no pátio principal. 1865, controle 0 táxi, até o ponto de espera da pista 0, contorno no grande pátio, torre em 1182195, QNH 0014. QNH segue o táxi 0014, 1865. X-Ray Delta apenas confirmando 14 remoto do pátio 1 para a posição 06. Afirmo. X-Ray Delta, não, 1-4, fazendo com o Red autorizado, pronto para a posição 06. Chama ele, chama para o término do reboque na posição 06. 40 graus, 029. Liga de colagem, pistão 032-290. Delta, confirma, estamos autorizados para o reboque, é isso? Negativo, posição 1-4, remota para o 1 para o 06 autorizado, chama para o término do reboque. Grato, reportarei. mantém pistão no zero. Marinho, mantém pistão no zero, acho que é, né, 25. Ingresso participar, olha a posição 01, né? Autorizado, ingresso no paixão na posição 01, chama o pé. Alta de 3, chama na pé. Controle 119.35, acione identificação de 02 na prova de ETAP para chegar à mar. 119.35. 119.35. Canela, Oreia, Joia, Maria, Cruz Norte e Decolagem no Zé. Autorizado, Decolagem, Chefe, A2. Afirmativo, tem uma senha no zero. Decolagem autorizada no zero, variável 2. Livre decolagem, boa noite, mestre. 465, decolado aos 46, transponder é 4, cuja 5522, controle de nossa região. 522-1935, 1-1-1865, boa. Passando o Mike X-Ray Delta, informa o termo do reboque na posição 06 no pátio principal. Gente, boa. Muito bom dia, cara. Externo, baixar travado, visual azul 4958. 4958, pouso autorizado aqui, chama 0, vento 020 graus, 029. É. 58, Paulo 51, direito 219. 219, azul 498. Olá, bom dia, azul 2, azul 498. Azul 498, prossiga. Azul 498. Azul 4958, autorizado, deve. Alfa, Kilo, Pátio 3, atenção, finalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atenção, dia, passarei 2229, transportizado com sinal 1 0. 2229, ponto autorizado, pistola 0. Vento variável 39, ajuste no lugar no 4. 14 de esforço. Passagem 221, 402, libera o 9, 8, confirma. 219-2219. Essa tenda ainda. Recife 350, autorizado. Rodão a 0, primeira curva esquerda, prefiro sair da PUC, Cajão, Maracaju. Faz percepção, prefiro 17, conforme rota. Transponder 5001, controle em 119.35. Autorizado 350 para Recife, segunda fita 10, curva esquerda, PUC, Cajão, Maracaju. Percepção, depois o 17, 5001, transponder 1935, controle. Procedimento correto, confirma a posição no pátio. 219, livrou na sua escuta. No pátio de carga, posição 7. 77, no carga, chão pronto. Solo, Solo, bom dia, passando 2229, livrou, tá na sua escuta. Passando 2229, autorizado táxi, Alfa, Juliette, ingresso pátio 1, posição 13, remoto. Alfa, Juliette, pátio 1, remoto 13229. Alô, Absa 6570, pushback treinamento 47. Absa cargo 6570, autorizado no 7, ó, pronto. Cuidado, Maracó, 6570. Federal 9970. Confirma, eu vou fazer colherar com a equipe de solo, a nave já iniciada, Absa cargo no 07. Considerar de Sideral 9970, aguarda na posição 05 no pátio 3. Doutor Serra Serra na escuta do controle. Está cargo 6570, 2 no POB, alternando na sal com 2 horas e 30 minutos. Está cargo 6570, 30 táxi, pátio 3, pátio 1, Índia, ponto espera da pista, nossa chama torre, pano pronto, em 118, decimal 900, que legal 905, bom voo. Ente autorizado, pátio 3, pátio 1, Índia, 1895, ponto espera. Está cargo 6570, bom dia. 9970 no 5 autorizado, chama para ataque. Bom dia, informação em curso na Índia. Pronto, 4 Guarulhos, 360. Pronto. Guarulhos, 360, conforme a rota do plano de voo. Recorda 1-0. Primeira curva à direita, no perfil de saída da EU após o voo Aleda. Posição em Rome, Índia. Romeu, uniforme Mike, Índia. Transporte 5011, controle em 119.35. Copiou 360 Guarulhos, conforme a rota do plano. Curva direita da El, Lenda e Rumi, 5011 vai ser o próximo ponto e 19.35 controle. Segmento correto, confirma a posição no pátio. Só para confirmar se o seu está na remota. Papa Mike Juliette Charlie, você não... Paulo, confirmando, é na posição remota 2 Lima, o Gol 759. Sim. O Papa Mike Juliette Charlie, qual é o horário do plano? sua aproximação aqui, Juliette Charlie. Temos seu plano ativo aqui no nosso sistema. Se tivermos alguma notificação da AES, ele será informado. Mike, Juliette Charlie, como que seu plano no sistema consta como 1045? Aguarde mais alguns minutos e o plano estará ativo no sistema. Autorizado, táxi. Federal 9970, parte 3, parte 1, no Índia, fonte espera da pista no 0, chama a torre quando pronta em 1-1-8-9-5, General no 0-1-5, Federal 9970, com voo. Índia, táxi, fonte espera do 9-0, agora a torre, Federal 9970, obrigado. Depois de Irume, que é a nossa rota Pezulu 10, depois que eu tenho aqui previsto bloco Pezulu 10, depois Tango Bravo Eco. Sim, autorizado da Euleda Monte, rota Pezulu 10, conforme 1759. Da Euleda Monte, obrigado. Bom dia, linha da coluna 0 para distanção, vento 100 graus, 5 nós. Papo para Mike e Juliette Chai, como seu plano ativo no sistema, eu falo para a cópia. Confirma. Autorizado, petrolina nível 300, conforme a rota do plano de voo. Decolando no 7, primeira curva esquerda no perfil de saída Momonenim. Transpondo 50 no 7, aciona o controle em 1-1-9-3-5. Solicita pistão 1-0 para decolagem. Sim, 0, bom menininho, conforme rota, o transponder 5097, o controle em 19.35, cotejo. Papão, sua Mike Juliette Charlie, informação está cortada, por favor, cheque o rádio. informação em dia, autorização repetitiva, vitória da Conquista. 2223, bom dia, vitória da Conquista, nível 180, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor Elephant, após voa o Pilar, aciona 5006, controle 119.35. Cuidado, nível 180, para a vitória da Conquista, forte plano, decola da 10, direita na saída Arbor, tração Elephant, após voa Pilar, 5006, plano 1935. 2223, cotejamento correto na remota 1-3 do pátio principal, chama o Tonka. Parada, correto, 2223. Direto Serra, bom dia, informação em curso a Índia, no pátio 4, Manati, pronto, cópia. Hotel Juliette Serra, autorizado, grupo de Zulu, Manati. Afasta na radial 242, 45 milhas, altitude de 1 mil pés, decola da 17, primeira curva direita, segue corredor axé, aciona 0133, controle 119.35, torre 118.95. Serra, cotejamento correto, pátio 4, para acionamento e táxi, chama torre 118.95, bom dia. Pode ver, Serra, bom dia, prossiga. Passamos para o táxi, que eu estou direto, Serra. Salvador, bom dia. Segurança 3, oficial MDF 10. Cliente em canal 63, bom dia. Pode ser aproximação na parte de baixo drogado? Baixo drogado, segurança 3. Canal 63, fogo autorizado por zona 0, ventura 30 graus, 89, sob extensão. Eu vou estar recebendo. Bom dia, de 4234, a gente tem a informação Índia 3, 5 0 Recife. Azul 4234, bom dia, Recife, pronto, cópia. Tá bom, 4234. 34, autorizado Recife, vento Zulu 17, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Pijamo, Caju, aciona 5016, controle 119.35. Autorizado, Recife, nível 350, construção 0, terceira, Puca, Pijamo, Caju, 506-035, pode 4234, apenas confirmando, responde 5016 no meio, no pátio 3, chame pronto. 350 no meio, vai ser uma pista no 201. Sim, você se encontra sendo parte do Sol 1? Afirmo. Ato 4234. Solo 759 na remota 2 Lima, puxa para nada. 59 autorizado. Em coordenação com a equipe de som, chama táxi. Para, vamos aqui para. 9. Fernando Índia 219, para na rota 2. Bom dia, 5973, Zona Pista. 5973, bom dia. Segue táxi via Alfa, mantente daquilo. Via Alfa, está confirmado aqui. Como falou, passageiro 2223. 2223, consiga. Eu fui informado aí na solicitação de cópia que a gente não cumpre o gradiente ACC superior. Seixo 2223, cumpra a restrição inferior, irei informar o mesmo controle, grata. Com você, cumprirá então o inferior, 2223. Esse deve ser o momento de 4234, 201. 4234, início imediato. Firmo. Autorizado, chama táxi. Autorizando, desata, chama táxi, 4234. Romeu Novembro, bom dia. Romeu Novembro, bom dia, então, sai. O vento pelo atiso é variável, é isso? O vento agora 130 graus, 99. Ok. O Romeu Novembro está visual no setor para o cancelamento e, se possível, a base para a direita da 17. Cancelado com o 032, base pela direita utilizada, retorna na final 17, o Romeu Novembro. Voltará na final, tá vendo? Eu vou, ingresso via aqui o Rio 5973. Sete, via aqui o Rio 37, valeu. Como era, ele poderia confirmar o parte de destino, pego todo? Sim, é 4-4. Quem direto? Lima. Chatel Romeu, bom dia, Vitória da Conquista, confirma o parte, o pista tricolor? Gente, mantém escuta, Guilherme, Chatel Romeu. Logo 759 para o táxi, está com 181, 181 a bordo, nosso alternador Galeão, 3 horas e 50, deu para o navio. Processo, agora vem. Desce no pátio principal. Voltará no principal, 1751. Direita, decola de direto. Direita, até o Romeu, pronto, roda. Juliette Hotel Romeu, autorizada Vitória da Conquista, nível 105, decola da 17, primeira curva à direita. Segue corredor axé, restrito inicialmente a 1 no pés, da liberação do controle, aciona 5550, controle 119.35, torre 118.95. Vendo de base para a final da 17 e reduzido. Passa na final, 17. informação de captura agora decolando da mesma, Romeu 1, Romeu November. Sete. Bom, 759, para ingresso, compadre. Na 759, segue o Embraer da Azul, finalizando o pushback via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimana do 5, ajuste na 05, bom voo. Positivo, seguindo o Azul, ponto de espera 1895.500, com 759. Falou, Salvador, gol 1649, pronto para pushback, estacionamento, gate 5. Para 649, no 5, aguarde. E aguarda o 649. Juliette Sierra, decolou aos 35, para o Itapuã, transfere controle 119, decimal 35. Falou de Itapuã, chama controle 119-35, obrigado. O espaço azul 4234, nós temos 92 agora, do 30031, nosso nome é fácil. Azul 4234, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste na 095, bom voo. Índia, ponto 018, 95, obrigado, bom trabalho. Seu terra, meu repartido ponto de espera, 2 interseção, ajuste na 095.